Pelos Olhos e Ouvidos Cast. Aqui vamos falar de música, teatro, artes plásticas, cinema e muito mais. Aguardo vocês aqui no Pelos e Ouvidos Cast.